Divulgue sua empresa ou seu evento. Fale com a Viviane Machado, Departamento Comercial da Rádio Jandaia. WhatsApp 43 999 32 1515. 10 e 13. De que vale eu ter tanto dinheiro, amigo, se quem eu amo não me quer? Com meu dinheiro eu comprei de tudo. No jogo da vida eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui. Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza me disse também que gosta de outro com toda pobreza, e do meu dinheiro não quer um vintém. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor. Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor. Meu rival é um pobre coitado, não devia ser o ganhador. No entanto, é o felizardo, e eu fui derrotado no jogo do amor. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. Meu rival é um pobre coitado, não devia ser o ganhador. No entanto, é o felizardo, eu fui derrotado no jogo do amor. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. Aqui você ouve Rádio Jandaia, a maior emissora da região. 10 e 16. Teus desejos, até me culpas que eu tenho mais alguém. Reclama-se, compreende-me com força, mas não me culpes, porque nunca te enganei. Vou te deixando no abandono nosso ninho. A culpa é tua, não fui eu que fracassei. Queres deixar-me, eu não posso mais prender. Segue o destino, a liberdade eu te dou. Pelos caminhos será sempre a pretendida, e nesta queda sentirás a imensa dor. Queres deixar-me, vou sofrer porque tiras a imensa dor. Queres deixar-me, vou sofrer porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Amanhã, Robson Valério apresenta o Bom Dia Cidade, às 10 da manhã. 10 e 19. Jandaia dá de 10. 10 e 22. As luzes estão piscando, os casais já saem pra dançar. A música está tão alta, nem podemos falar. Thank you. Amanhã tem o Toca Tudo com o Xereta, a partir das 13h15. 10h26. Vou viver assim. Vou assumir.

todos de olhar esperto pra ver bem de perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha. O João quebra tudo, Manequim de Lourenço e Maria. Noite alta de silêncio e lua serafim, o bom pastor de casa saía. Dos quatro meninos, dois levavam rifles, outros dois levavam fumo e farinha. Bandoleros de los Campos Verdes, Don Quixote, de nuestro desierto. Serafim, bom de corte, Mané, João, Lourenço e Maria. Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo era quem dos quatro tudo sabia. Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia. Serafim jurou vingança, filho meu não dança conforme a dança. E mataram Lourenço em noite alta de lua mansa. Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego. Cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo. Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo e morreu sete vezes até abrir caminho pro paraíso. E 37. Mãe, nome sagrado que a gente venera e adora, criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora. Vendo minha mãe paralítica, sem um sinal de melhora, levei ela confiante ao bom Jesus de Pirapora. Um velho carro de boi, saímos estrada fora. Cada dia não chora. sagrada do abençoado Jesus. Cura milagrosa, desde ali na mesma hora, minha mãe saiu andando daquela igreja pra fora. Foi um milagre da fé, também por Nossa Senhora. Bendito seja pra sempre, ó Jesus de Pirapora. Chamam de branquinha, água, pé, ou furinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi, é bom de todo jeito. Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, vai. 10h40. É muito sério, é um caso sério este meu querido velho. Ele é o amor maior que sinto, é mistério, o azul da estrada que eu devo seguir. E ensinou-me a ter respeito por quem me ouve cantar. Abriu cortinas do infinito ao mar. Depois eu encontro indefeso. Querido velho, eu vejo a vida te fugir pra sempre. Confesso, sinto a dor que você sente. Só posso agradecer por tudo que me fez. Eu vou em frente, lutando. Perdão se demorei pra confessar. É que eu te amo, sem ser do mesmo sangue, mas te amo. Você que tantas vezes enxugou meu pranto, no desespero de não conseguir. Porque vencer entre irmãos foi duro, só nós dois sabemos. Depois de tantos anos eu entendo o orgulho que você sente por mim. Querido velho, eu vejo a vida te fugir pra sempre. Confesso, sinto a dor que você sente. Só posso agradecer por tudo. Eu vou em frente, lutando por um ideal da gente. Te faço tão meu, onipotente. Perdão se demorei pra confessar. Música, esporte, notícia, prestação de serviço. Esta é a Rádio Jandaia. 10h43. Telefone é fácil me dizer adeus. Por telefone não pode olhar nos olhos meus. Por telefone você tem coragem